falta mais nada para se cumprir. Estamos esperando a qualquer momento o Senhor Jesus nas asas do vento. Com seus arcanjos e grande poder, a terra toda vai estremecer. Com sua força, poder e glória, vai mudar o rumo da história. Grande dia será, sua igreja ele levará. Quando a trombeta soar, seu povo ele vai arrebatar. A igreja conhecerá aquele que foi morto e reviveu. Quando a trombeta soar, seu povo ele vai arrebatar. A igreja conhecerá aquele que foi morto e reviveu. Quando a trombeta tocar, a voz do Senhor se ouvirá. Vinde, andai, ó povo meu, que aqui na terra fiel permaneceu. Na boca do Cordeiro, enfim, conhecerei todos os santos da antiga lei. Grande dia será, sua igreja ele levará. Quando a trombeta soar, seu povo ele vai arrebatar. Grande sois a será rei. Com seus arcanjos e grande poder, a terra toda vai estremecer. Com sua força, poder e glória, vai mudar o rumo da história. Grande dia será, sua igreja ele levará. Quando a trombeta soar, seu povo ele vai arrebatar. Oh, igreja, dia será, sua igreja ele levará. Quando a trombeta soar, seu povo ele vai arrebatar. A igreja conhecerá aquele que foi morto e reviveu. Quando a trombeta tocar, arrebatar. Com Jesus eu cearei.